Se liga, aqui é Croco Ouro, meu irmão. Instagram, Daniel Cardoso DJ. E mixagens, DJ Daniel Cardoso. O meu porta-retrato tá sem sua foto. Na mesa de jantar agora é só um copo. Daqui um quarto de casal, cê tô morando só. Não, só. Até o meu cachorro para de brincar. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem ti. Isso, a vida é tão sem graça. Só, parece que não dá ficar e já só. Cidade.